primeira vez que a vi foi numa prosa de cadeira de balanço. Enquanto balançava ali, ela balançou meu coração. Não é segredo meu medo da aproximação em ganhar ou não. A dama de branco que eu vi naquele dia foi num velório que eu a revi. Nem um pouco arredio, eu atraquei com ela a conversar. Ali velando a Domitila, conversamos até nos beijar. E eu depois do beijo, eu surpreso, quem me dera ser merecedor. Estava no desgosto, com a metade esfolada do rosto, e foi embora a minha dor. Havia sido acidentada e ela me fez esquecer a minha aparência desfavorável. Com amável, carinhosa, a formosa dama de branco disse-me bem suave, sem olhar a aparência, com muita veemência, me olhando olho no olho, um assunto estranho e curioso. Depois de nos beijarmos, ela dizia que Deus disse que eu seria seu esposo. A noite toda, sussurros eu ouvi. Haviam joelhos dobrados por mim. Continue, baby, orando por mim. Orando por mim. Continue, baby, orando por mim. Noites eram longas, o sofrimento era intenso. Durante o dia, na correria da droga, atormentado, vivia sofrendo. O vício levou tudo que eu tinha, pertences pessoais, a vida e a credibilidade da minha família, que chorava, entristecia, orava. Deus de males me livrava, essa era a razão de estar de pé. E sobre os meus pés me sustentava, na agonia a insistir, na fissura do crack a me destruir. Eu não vivia, só vegetava, era como um zumbi. Todo tanto era pouco pra mim, afogava mais e muito mais sem me conter nem saciar. Quando não tinha nada, a solução era roubar bicicleta, motocicleta, carros. Até os homens me catar, você descobre na dor do amor dos que vão te visitar. A notícia é bem mais triste quando começa a se alastrar. Entre o povo a fofoca começa a se espalhar. A confiança escorrega, pois quem vai confiar nas palavras de um bandido numa cela? Um feedback a mente traz como flashback, e você olha para trás e não dá pra acreditar. Pensei que iria morrer, ainda não foi o meu fim. Eu não sabia que alguém ainda orava por mim, porque sozinho eu não consegui. Durante a noite toda, sussurros eu ouvi. Haviam joelhos dobrados por mim. Continue, baby, orando por mim. Orando por mim. Continue, baby, orando por mim. Fui perseguido por balas que não me acertaram. Me esquivei de facas afiadas que não me cortaram. Eu vi corpos perfurados caídos ao meu lado. Eu bati e caí e fui atropelado. Meu corpo dilacerado, juntaram meus pedaços. As cicatrizes contam meu passado. Já me armaram ciladas, me encurralaram no beco. E no cenário perfeito pra eu partir pro cemitério, ou cair num buraco sem fundo. Escuta só o mistério, aconteceram chacinas, eu não morri, me safei. E já perdi a conta de quantos trutas enterrei. Criado num lugar onde tive a referência pra virar ladrão, ou contrair a doença contagiosa, mortal e progressiva. Alcoolismo e dependência química. Internado 8 vezes na recuperação, enfrentando gigante, cadeirada na fonte, o cano do oitão. Fuzis apontados, ameaçado a ser metralhado. Olhando para trás, nem dá pra acreditar. Pensava na morte, ainda não foi o meu fim. Quem me dera, alguém ainda orava por mim. Ele se moveu, porque sozinho eu não consegui. Havia uns joelhos dobrados por mim. Durante a noite toda, sussurros eu ouvi. Haviam joelhos dobrados por mim. Continue, baby, orando por mim. Orando por mim. Continue, baby, orando por mim. Barracão sozinho, passava fome em Aparecida, no Parque São Jorge, poderia ali perder minha vida. Vivi o que era mais desagradável na vida de um homem, situação difícil, de miséria e fome, ameaçado por malandro, polícia na perca do caráter, e assumindo de vista naquele barracão. Eu não dormia direito, um entre sai de usuários, o tempo inteiro, arrependido por ter perdido a única coisa de valor que poderia me ajudar, porque tinha ali no lar uma mulher que amava e do meu lado poderia estar, se não fosse constante de viver num dia. bandido, drogado e oprimido, cercado de inimigos, pois se passaram 4 anos e hoje estão convertidos. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ainda estou contigo, falo e digo, muitíssimo feliz em ser o seu marido. Posso olhar para trás e ver que Deus me ajudou até aqui, me deu você, bebê, minha razão de sorrir, que por 10 anos chorou, suportou a minha e a sua dor, me abraçou e orou, e o teu joelho machucou, por mim sozinho, baby, não sei não, e ainda machuquei o seu coração, e muito tempo suportou, e meu som cantou sua superação, meus livramentos e o pedido de perdão, exemplo de determinação, insistência e perseverança, serva de Jesus, meu anjo de branco, minha querida Ângela, se eu olhar para atrás, não dá pra acreditar, pensei que iria morrer, ainda não foi o meu fim, te agradeço meu amor pelo tanto que orou por mim, ele se moveu, porque sozinho eu não consegui, porque havia seus joelhos dobrados por mim. Durante a noite toda sussurros eu ouvi, era o meu amor orando por mim, desde que te conheci dobrava os joelhos até a alva cair. Continue, baby, orando por mim. É muito forte isso aí, é muito forte isso aí. Continue, baby, orando por mim. É muito forte isso aí. Continue, baby, orando por mim. Porque sozinho eu não consegui. Continue, baby, orando por mim. Até a alva cair.